4 Bravo. Alterna 13325. 1251-13325. Objeto 6741, 10, puxa acionamento. 741, portão 10, autorizado, chama para o pai. Autorizado, objeto 6741. S-6701 5490, decolou aos 33, chama o controle 1208. O controle 1208, até daqui a pouco. 2 instalador, bom dia. O 6721 da área passou externo já. 6721, livre pouso no 0, vento 200 graus, 5 nós. Livre pouso, pista 10, 6721. Tudo bom, bom. Solo Salvador, é o papapapá, Índia Tang Yankee. Índia Tang Yankee, prossiga. Desafio da sobriedade, obrigado. Tá, 3804, desça para 3, pede ajuste, 10017. Até 3, deu? 3804. Autorização de plano, de cópia. Qual é o pátio que se encontra? Pátio 3. E o Índia Tango Yankee é o número 2, aguarde a cópia. Número 2, aguarde cópia, Índia Tango Yankee. Aero 437 para Natal, ajuste no 097 no pátio militar, guarda a copa. Autoriza acionamento no 437? Estou ciente do acionamento. Autoriza o acionamento, sem pouco. Duna por 407.000, senhor? Seu número 4 na aproximação, mantenha a voa de TAP. Ok, obrigado. Nível 120, conforme a rota do plano. Pista 90, curva direita, saída coral. Controle 1208-5074, o Mike é cobrado. Autorizado, Jundiaí, nível 120, conforme a rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída coral. Controle 1208, transponder 074, o Mike Eco Bravo. Mike Eco Bravo, pátio 3. Chame pronto para o táxi no pátio 3. O ajuste no 017. Liberacionado, chama para o táxi, Mike Eco Bravo, 17. Bom dia, 6721 da AM. 6721, boa, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6721. Papapá, Índia Tang Yankee, cópia. Índia Tang Yankee, prossiga. Salvador, Jundiaí, o nível 120, conforme rota do plano. Pista 90, curva direita, saída coral. Controle 120.8 e o transponder 5107, o papapá, Índia Tang Yankee. Autorizado Jundiaí no 120, a pista é 10, após decolagem curva direita, a subida é coral, controle 1208, transponder 5107, é o Índia Tang Yankee. 5107, pátio 3, livre acionamento, chame para o táxi. Acionamento Índia Tang Yankee. solo Salvador Abjet 6741-105, 4 horas, Galeão para o táxi. 741, livre táxi, pátio principal, observe a aeronave da companhia que vai ingressar agora, Juliette, para o portão 04. Táxi, pátio principal, Índia Alfa, até o ponto de espera, 18,6, ajuste no 097-6741, uma boa viagem. Ok, então segue pelo pátio, atento à aeronave da companhia que vai seguir para o 04, após Índia Alfa, ponto de espera, 18,6, 1017, Webjet 6741. Salvador Natal, nível 150, pista 10, curva esquerda, saída Conde, controle 120-8, transponder 5056, Hugo, Força Aérea 1437. Salvador Natal, 150, pista 10, Conde, confirme, curva esquerda? Afirmo. Curva esquerda na Conde, transponder 5056, Força Aérea 1437. Pátio militar com dois a bordo, chame para o táxi, o Força Aérea 1437. Camarada, vamos para o táxi, Força Aérea 1437. Trip 5490, fazendo um pequeno desvio à esquerda aqui, para evitar uma bola longe. Quer de calma térmico? Obrigado. Correria, vou ver se consigo aí te ver aí no chão. Alô? Paulo Salvador, só pra saber como é que é comprar? Prossiga. Acionado, pronto o táxi com dois a bordo, 6 horas e meia de autonomia, alterna Campinas. Mike Eco Bravo, livre táxi, pátio 3, pátio principal, Índia Alfa, até o ponto de espera 18,6, o ajuste no 097 com viagem. Livre táxi, pátio 3, Índia e Alfa, até o ponto de espera, torre 118,6, obrigado, uma boa. Ok, o senhor está no Costa Azul, quer efetuar uma decolagem e após uma remetida? Na própria Costa Azul, confere? Ok, isso aí está autorizado aí, o toque remetido, no máximo 510. Azul 4076, desce para 2.010, ajuste 1017 em forma estabilizada. Ok, para 2.017, formarei no ILS, o azul 4076. Pim para a torre. Força aérea 1437, no pátio militar, está na hotel, aguardando para o cruzamento da pista. 7 no 437, está livre o cruzamento, é Porto na Delta. Controlar na Delta, no cruzamento no 437. Ponto espera 10, pronto, objeto 6741. 6741 na linha mantém, cabeceira 10. A linha mantém 10, objeto 6741. Voo 754, mantém a posição e chama o solo 121 decimal 9, por gentileza. Vai manter o 219. Oi, sete na delta. Sente com 754, corrigindo. O 1437 força aérea chama o solo 121 decimal 9. Aeronave, um Tucano da Força Aérea à sua direita. Positivo, vou dar passar a vista aeronave, vai dar passagem, Tucano, pela Alfa, 174. Solo, é o Índia Tang Yankee. Solo, 1437 na Delta. 1437 prossegue via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Reporte via Alfa, reporte para ingresso. Confirmando, prossegue para a decolagem. Solo, é o Índia Tang Yankee. Siga. O India Tang Yankee está acionado no pátio 3 com 2 a bordo, 6 horas e 30 de alternamia, alterna Campinas, pronto táxi. O India Tang Yankee. Índia Tango, Yankee, livre táxi até a saída do pátio 3. Até a saída do pátio 3, o Índia Tango Yankee. Isso. 75240, Voiduna, desce, mantenha 3 mil pés, ajuste o metro 1017. Tudo bem? Educação. Duna, 3017, identificou. Controle, papapá, Mike já chama, acertou toque remetida do Costa Azul e vai com proa da Federação, mantendo um 107. Certo, na escuta. Na escuta, Romero. 437, pode ingressar à sua esquerda, Juliette, Pátio e Índia, até o ponto de espera, 18.6. Quando pronto, o ajuste no 017. 4.7. 4.7, estabilizado, baixado, travado, sinal da 1.0. 2804, livre pouso, pista 1.0, vento 1.90 graus, 7.9. Livre pouso, tá 3.804. Web 6741, decolou os 4.3, chama o controle 1.208. 28. Volador, TAN 3566. TAN 3566, sendo educação, desce 1050, chegada a Mare. Ajuste altímetro no 0.17. Ficou 050, chegada a Mare. 0.17. Guardando. Mantendo o Bravo. Seja a Mare à sua esquerda. E após prossegue para o portão 08. Você vai dar passagem na aeronave esquerda, mantendo a Juliette. E aí prossegue para o 08, vão 754. Índia Tanguinha, que pode prosseguir em frente, parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera. Quando pronto, 18.6, ajuste no 017. Está autorizado até o ponto de espera. Quando pronto, torre 1.860. Michael Bravo, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, Michael Bravo. Força aérea 1437, na escuta da torre. Na escuta pra você, não tá pra você. Ok, em coordenação com o controle, o mesmo solicitou que o senhor modificasse a saída para a Conde. E a rota será via Golf 677. Retorna na saída para a Conde, 37. Afirmativo, Golf 677 aerovia e a saída será a Conde, com curva à esquerda, após decolagem da 1.0. Oi, Salvador, muito boa tarde, Azul 4076, estabilizado. 4076, boa tarde, constitui aproximação e aguarda pista livre. Ok, aguardando. 2804, livrando, chama 121, decimal 9. 219, obrigado, bom final de semana. Papatango, Maikeco, Bravo, vento 190 graus, 7 nós, livre decolagem, pista 1.0. Decolagem 1.0, Maikeco, Bravo. Passaram na base do centro, continuando agora 1.04. 1.941, na cena de educação, desse mantém 0.70, chegada a Mare, ajuste de altímetro 1.0, 1.07. Para o 0.70, desce de fora, 1.17. Salvador, muito boa tarde, 3804, livrando. Corrigindo o TAN 3804, táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette. Alfa, sou Juliette, 3804. No 4076, livre pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 8 mais. Livre pouso, azul 4076. Tá Tango Mike Eco Bravo, decolou aos 47, somos controle agora, frequência 1208. 1208, obrigado, vamos aqui. Salvador, boa tarde, Tango Tango Mike Eco Bravo. Tango Mike Eco Bravo. Pedro Rala na decolagem, mantenha nível 120. 120, não precisa da coral, Mike. T3566, redução para 200 mais. 200 não, 490, chama agora o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, alternando 12545. 12685, alternando 2545, muito obrigado. Eco Bravo, o seu cheque não transponder, não recebo seu modo char, confirme em altitude que passa. Passando 1600 pés, vai checar o equipamento, Mike Eco Bravo. Gente, vou direto coral. Direto coral no presente, Mike Eco Bravo. Salvador 2330, solicito o acionamento na posição. Dime. Para acionamento na posição, 2230, passarelo. Por exato, reporte, push. Boa tarde, 1476, entrou na escuta. 476, táxi Alfa, reportando para Juliette. Alfa, para Juliette. Alinha e mantém. Após o Tucano, alinhar e manter o dia ambiente. Força aérea 1437, vento 200 graus, 9 nós, livre decolagem, pista 10. Jet 6741, chame centro Recife, 1251, alterna 133-25. 251-3325. Boa tarde. Boa. Desce e mantenha 2 mil pés e ajuste o altímetro 10-117. 2 mil? 1017, sigo 240. Gol no 600, redução para 210 nós. 210 nós, gol no 600. 3566, desce e mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, 3566. Pés no helicóptero. Sente com ele aqui. E manter no hotel. Chama a torre 118-6, manter no hotel. 2509. Sente. Gula 924, velocidade indicada. 240. Sente. 1208. Controle 208, Conselho 437. Conselho Salvador, Conselho 437. Conselho 437, contato radar na decolagem, sur, mantém o nível 150, voando direto para a posição Conde. Sobe, mantém 150, 437. Que imediato. Ciclo 240, informe estabilizado. Cortaremos. T3566, informe final do procedimento, EDS X-Ray. Estará estabilizado X-Ray 3566. Vou Voo no 600, desço até 4.000 pés, ajuste 1.017. 4.017 no 600. Voo 941, desço agora e mantenha 050. Para 050, 941. Voo 924, desço e mantenha 060, redução para 220 nós. Reduzindo 924, 6.000. Desce nós, livre da colagem 10. Romeu, Fox Lima, qual horário do seu voo, do seu plano? Foi feito 15h30, a 15h30. Está confirmando a matrícula, é Papa Romeu, Romeu, Fox Lima. Ah, viu, Matheus, 15h30, você de voo. Apresentar aqui na IES? Via telefone, a IES Salvador, via telefone. E a gente aguarda, pode avançar agora. Série 1359, autorizado para seguir Juliette, Pátio, Índia, me chama pronto no ponto espera. 15h20, Salvador. Até através do portão 612. É através do 612, 2230. Primo, como recebe? Não recebo o seu modo de falar. Confirma aqui o nível que me mantém. Tô passando 042. Estabilizou, 5240. O Michael Bravo, por gentileza, aciona o modo normal, após stand-by e por final, ardente. Vamos fazer o check de equipamento do Michael Bravo. 5240, completo final, chame 2186. 286, bom, obrigado. Controle Salvador. Muito boa tarde, é o papapapá, Índia Tang Yankee. Índia Tang Yankee, subiu até 120, saí da Coral. Contato radar na decolagem. 120, saí da Coral, Índia Tang Yankee. Fuca, obrigado. Passaria do prossiga, até o ponto espera da 10, quando lá 18.62. Até o ponto espera da 10, 18.62, obrigado. Boa! Quem é que o Bravo controle? Prossiga. Onde que fica a base dessa aeronave? É em Jundiaí, senhor, nosso destino. Sete. Como é? O Michael Bravo, confirme aí o nível que passa. Passando agora o 048. Ok, estou recebendo 900 pés. Gente, autoriza manter modo alfa pro Mike Eco Bravo na base, checaremos o equipamento? Ok, aguarde a autorização junto ao centro Recife. Aguardando, Mike Eco Bravo, grato. Bruno 600, desce, mantenha 2.000 pés, ajuste 1.016, informe o final do procedimento, Bruno 600. Ok, descendo a 2.000 com 1.016, informará nisso o procedimento no 600. Meu Fox, confirme radial e distância da sua localidade. Radial 348, 70 milhas afastado, meu comandante. Boa noite, 0. 7. O 1941, no velocidade de cara. 210. 7 por gentileza, redução para 190 nós. A nossa... A velocidade limpa, senhor, a mínima é 209. Confirme a limpa? Limpa 180, então, depois de fazer. Nesse mantém a 3.000 pés e gol 941, só por gentileza, confirma a mínima limpa. 209. Sempre, por gentileza, redução. Reduzindo. 441, velocidade acidério, apenas para informar o tráfego que eu da companhia. São 12 horas, 5 milhas com 210 de grau. 7, 9, 4. Só o vento, obrigado. Campina Grande, 390, via P, Zulu 90. Decola 90, esquerda. esquerda, saída Cucas e Pá, controle 120.8, transponder 5147. Centralizado a Campina Grande, 390, via Episo 10, pista 10, para a curva esquerda, Pucas de Pá, 208 é o controle e o código 5147. Estabilizado, canto 2566. Certo, completo final, chame 2186. 2866. Golden 941, décimo até 3.000 pés. Descendo para 3.941. Golo 924, décimo até 4.000 pés. 4.924. Ajuste é 1.016, Golo 924. 1.016, 924. Trip 5240, sala 58, livre à direita, livrar 1219. Livre à direita, 219, trip 5240. Trip 5240, livrou. Trip via Alfa, reportando pela Juliette. Ok, via Alfa, reportando pela Juliette, o Trip 5240. Quer cobrar o controle? Prossiga. Por gentileza, informe o estimado de através de Arubi e de Conquista. E através de Conquista. Arubi e Conquista, outra posição? Conquista. Através de Conquista. Aquilo então. C566, livre pulso no 0, vento 170 graus 59. Repouso na 10-3566. Força aérea no 359 decolou ao 00, sumiu o controle de Salvador, frequência 120 decimal 8. Afirmativo, décimo até 2.000 pés, ajuste 1.016 em forma estabilizada. Ah, controle estabilizado. Controle igual no 600, está estabilizado. Certo, completo final, chame 218 decimal 62. 18.6, obrigado, bom dia. Boa. Golo 924, décimo até 2.000 pés, ajuste altímetro 1.016. Informe estabilizado, sinal de procedimento. Esposo do Airways da Tânia, mantenha no zero. Passo Tânia, mantenha no zero, 2230. Controle. Negativo, Tânia. Décimo até 2.000 pés, ajuste 1.016, informe sinal de procedimento. Positivo, nesse caso já vimos cotejado, que informaremos estabilizado. É, interceptando agora o localizador. Ok, isso é. Confirme quem mudou? Agora foi o Gol 941, senhor. Alguém deve ter mudado aqui. Ok, completo final, Gol 941 está estabilizado, confere? Positivo, já estabilizando o localizador. Certo, completo final, chame 218.62. 2.62, até mais. Mike, é que o Bravo controle? Tá estimando através de Conquista 1700 e Arupi 1800. Ok, está passando que nível? Passando agora o 074. Certo, está autorizado para desativar, desligar o modo de chale do seu equipamento. Estou recebendo um nível 140. Trolhão 359, decolou, está no perfil da saída Conde. Certo, e subiu até 150, saída Conde. 150 na Conde, 359. Mike Papá Lima, Senado 0132. Afirmativo, Thiago. É papá, confere? Papá Romeu, Mike Papá Lima. Papá Romeu, Mike Papá Lima, 500 pés, ajuste de altímetro 1096, confirme sua procedência. 1096 era altímetro, vai a 500 pés, procede do Luca Barteiras do Paraguaçu. 7 pessoas a bordo? 3 a bordo. 5 a bordo? 3, 03 a bordo, Thiago. 03,